Salvador, meu cordial, acione identificação. Está em contato radar, 60 milhas a sudoeste de Salvador, Voituna para o ILS, pouso pista 10, ajuste 1020, quando pronto, descer para 5000. Autorização de tráfego para o Galeão. Diagonal 04, Galeão 360 está autorizado. Guia 310, é SMAP, externo Mike Alfa, papai SMAP, após o fome, roda do plano. Volta 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, com meu índio Delta F, Bridge. Acima 5062, controle 120, décima 8. Autorizado. Confirme Lida, 360 na UP Zulu 10, a saída é a da El, transição Lida, após Lida vai voar Bridge. Decola da pista 10 com curva direita, controle 120 decimal 8 e o transponder 5062. Está pronto para o posto de estacionamento 80 Guadalupe. Confirmando nível 3620, aí o dia foi Zulu 10, foi Zulu 10 até a posição ex-map e após ex-map conforme roda do plano. A Zulu 10 até SMAP, após conforme plano, 1804 está pronto para o posto. São 10, está autorizado, 1804, chefe. Cortar a taxa. É 3153, no solo de 24, direita solo 1219. Direita solo 1219, tá? 3195. Salvador, bom dia, tá? 3153, quebrando a sua escuta. 3153, táxi autorizado via Alfa, reporte da Juliette Bengra. Qual é a portagem de Jack para inversão 3193? Solo Salvador, voo 907, gente da Índia, autorização Guarulhos, nível 3. Diagonal 607, Guarulhos 3620 está autorizado, via Zulu 10 até Bridge, bravo com meu índio Delta F, Bridge, após intercepta pelo Zulu 16, prossegue até Belo Horizonte, bravo até o Zulu, após direto Crise e após Fome Rota. Roda 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5066, controle 20, décima 8. Voo 907, autoridade de 3060 para Guarulhos, decola na saída da El, Lida, Bridge, até Zulu 16, THC, 3, 5066, controle 208, voo 907. Voo 907, me pronto, vai chamar para o 907, 9. Portão 06. 7, posição 06, tá 3. Campinas, a bordo 14. Quatro, parte principal, Índia e Alfa, considera a torre 118, meia dúzia, 126, retorno 020, tomou voo, bom dia. Meia 20 no ajuste, Índia e a parte principal, Índia e Alfa, considera, vai chamar a torre 186, voo 804, bom dia. Romeu Mike Charlie Eck, controle. Posição agora. Ok, certo. É que é, com o Oscar desça para 3 mil pés. Solo Salvador, voo no 642, posição 01 para posto de emissionamento. Obrigado, voo no 642, chame daqui. Voo no 020. Volante 040, alinhar e decolar, pista 1 no 0, vento 1 no 3, 0 graus, com 1 no 4 nós. 359 ao controle Salvador, desça para 8000, ajuste no 020, chegada bom. 385. Roda 10, curva direita na subida Arco, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arco, apoio direto Elefa, aciona 5070, controle 120, decima 8. Aciona 5, Brasília, 3620, está autorizado, via Peso 17, roda 10, curva direita, posta decolagem na subida Arbor, Alfa Romeo Bravo, Oscar Romeo Arbor, apoio direto Elefa, aciona 5072, controle 120, decima 8. Muito obrigado, uma boa. Estrela Salvador, bom dia. 804 da Gol decolada é o Leda Bridge. Boa noite, 04, controle Salvador, contato radar. Contato no 804. Good morning, South Door, American 9-8, service, you are people, the flight level 110. American Niner 80 morning, certain altimeter 1020, clean to 9000, I'm on arrival 1810, over. I've done a 9000, American 9-9-8-0. Passada, aproximação e ali. O senhor deseja exatamente o quê? Vetoração até a cabeceira. Vetoração até a cabeceira negativo. Eu posso lhe vetorar até que o senhor obtenha condições visuais e prosseguir visual para pouso em Salvador, confere. Cabeceira 17, controle está ciente. 620 está autorizado, via Zulu 10 até Brit. Bravo, Romeo India, Delta Echo, Bridge, após intercepta, Ben Zulu, 1-6. Roda 10, curva direita na subida da El, após Leda, foi direto Bridge, aciona 5075, controle 120, decima 8. Ok, understand 9001020, reporte direto grid, do 897, no portão 3, chame pronto, feedback. A intenção é que voe mais 16 milhas nessa proa para girar à direita em condições visuais e pousar na pista no centro. Então, 3859, desça para 5000. 5000, 3859. O Mike Charlian, que agora tem uma chegada bom, a princípio o senhor vai ter que voar na proa 320, 320, altitude máxima 2000 pés, aguardando instruções para subir a 10000. America Niner 80 clear until 6000. Down 6000, America 980. 2, decolar 239, controle 120, decimal 8, com gol. Controle 1208, gol 1642, boa. Bom dia, gol 1642. Na Puca Caju. 1642, controle, meu cordial, contato radar. Na Puca, gol no 642. Só 3859, desça sem restrições até 3000. Sem restrições até 3000. Mike Charlie Yank, suba para 10000 pés, ou melhor, nível 100, ajuste no 021. Mike Charlie Yankee pode subir para o nível 100 e ficar a 25 milhas na radial 320 de Salvador. Câmbio. Radial 320 de Salvador, 10000, afirmativo. aqui é a Oscar, condição de voo. Visual. Paciente, o senhor já tem condições de curvar à direita para final da pista 17? Afirmativo. Ok, está autorizado a prosseguir visual pista 17, agora de transferência. Afirmativo. American 980. 1-2, à direita, Índia Alfa, ponte para a torre 186, altímetro 021, agora 1021. Então, bom voo, bom dia. Sou 3859, velocidade 210. 210, 3859. Mike Eco Oscar, em contato visual com a cabeceira 197, prossiga visual, prossiga na descida e chame a torre 118612. Mike Eco Oscar. Gente, vai visual, chama a torre 118612. Mas... 705-02, inicia agilizando o chame-taxi. Um voo no meio 07 para o taxi, 180 a bordo, 3 horas e 55 de autonomia, está na cadeia. 3859. Pode principal, Índia e Alfa, quantidade 286, altímetro 021, tomou voo e bom dia. Principal, Índia e Alfa, quantidade 286, 1021 ajuste, boa noite, não está respondido. Voo 705, aguarde mais 30 segundos para iniciar o pushback. Para passar a retaguarda, Boeing da companhia, posição em shielding. Não compreendi a mensagem, chega equipamento polarizador. Sete, vento 140 graus com 14 nós. Chame Recife, 12685. Recife 12685, voo 1642. Que eu não tenho tráfego no setor nem para a saída de Salvador e nem as chegadas via MAN ou Bonfe. Por esse motivo eu vou deixar a ascensão livre para o 100, vou deixar inclusive as curvas a seu critério, estou de olho. Então 3859 Duna, localizador em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1186, 3859. Afirmativo, está reduzindo, chamar a torre, checar o trem, 3859, um bom dia. Boa. America 980, clear to 2000. Delta 2000, that's 90. Colônia 607, mantém a ponte de espera. Então, Salvador, muito bom dia. O TAC 3859, a uma milha do Índia Serra, baixado da base. Tá 3859, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste no 021. No 021, aguardando pista livre, 3859, autorizado pouso. Pista 1 no 0, ventão a 30 graus com 1 no 3 nós. 1 no 30 com 1 no 3, autorizado pouso na 1 no 0, 3859. Tá 3517, decolar 248, controle 1 no 20, decimal 8. 208, o TAN 3517, obrigado. The 980, clear for approach. Acoustic has American 980. Salvador, o TAN 3517 está na sua escuta. TAN 3517, este é o controle, meu cordial. Gira à direita, voe Alefa, contato radar. Direita Alefa, o TAN 3517, obrigado. Alefa. Salvador, bom dia, o TAN 3890. Para Recife, copio 330. Chega o TAN 390, falo na escuta. Opa, desculpa, tinha trocado a rádio. É, o 390 está sempre aqui, quando possível autorização, Recife, conforme. Vou no 607 cruzado, aliás, manter a cabeceira no zero. TAN 3859 no solo 50, direita solo 121, decimal 9. Direita solo 219, qual que é? 3859. Imposição imposta pelo melhor centro de controle do Nordeste. Restrito nível 320, TAN 3597. Gente, TAN 3597, restrito 320.